se a estrada é um tanto deserta, pois o calor do deserto não te molestará. O mais difícil Deus fez abrindo o mar vermelho. Saíste do Egito, findou o desespero, porque Canaã é o seu lugar. O Senhor está na frente de noite e de dia. Tens 1 milhão de motivos pra se alegrar. Se o teu deserto é enfermidade, se é contenda, infelicidade, já vi alguém nesse quadro o Senhor mudar. No deserto do crente tem milagre, tem oásis, tem a nuvem, tem a tocha, tem o Deus de Israel. Tem água na rocha, tem maná, tem codorna. Deus não deixa faltar o pão, mas veste no céu e o poder. Está na frente de noite e de dia. Tens 1 milhão de motivos pra se alegrar. Se o teu deserto é enfermidade, se é contenda, infelicidade, já vi alguém nesse quadro o Senhor mudar. No deserto do crente tem milagre, tem oásis, tem a nuvem, tem a tocha, tem o Deus. Yeah.